Pessoal, boa noite. São 22 horas e 5 minutos do dia 28 de novembro de 2018 e eu estou aqui começando mais um podcast e que eu quero ver se eu mantenho ele bem mais curto. Dizem que o aceitável é o que se diz aí nas redes sociais, no YouTube, é o aceitável para um podcast, para um vídeo, seriam 30 minutos. O Políbio Braga falou uma vez que um amigo dele falou: ô Políbio, limite seus vídeos aí a 10 minutos. Eu acho que tudo bem, para se dar uma notícia, 10 minutos são mais que suficientes. Aliás, consegue-se dar até mais de uma, mais de duas, uma meia dúzia de notícias em 10 minutos. Mas comentário é diferente. Para comentar alguma coisa, para comentar uma, duas notícias, é necessário um pouco mais de tempo. E eu vou tentar me limitar ao máximo de 30 minutos. Estou aqui com um relógio, um contador, justamente para me alertar que o meu tempo está acabando. Então é isso aí. Eu queria comentar com vocês umas poucas notícias de ontem e de hoje. Eu não tive oportunidade, como eu falei com vocês, eu tô com a agenda apertada, então eu gostaria de poder fazer mais podcasts em maior número e mais curtos, mas é que não dá. Eu tenho que ler muita coisa, selecionar muita notícia, coisas para ver o que é relevante, o que é mais importante e criar uma ideia, uma opinião a respeito para poder falar com vocês aqui. Então, seguindo mais uma dica do YouTube, gente, quero pedir para vocês se inscreverem no canal. O canal, isso não custa nada, é só mesmo para vocês. Se vocês se inscrevem no canal, o canal começa a ganhar relevância. Então isso é importante para mim. Não custa nada. Se vocês quiserem ser notificados, tem o sininho, vocês clicam no sininho, cada vez que eu postar alguma coisa, vocês receberão um aviso e aí vocês ficarão sempre alertados. E outra coisa que ajuda muito é o like. Tá? Vocês dando joinha, como dizem alguns, ou dando like, como dizem aí os mais moderninhos, isso também aumenta bastante a relevância daquele podcast ou daquele vídeo. Então um like é sempre bem-vindo. E é de graça também, né, gente? Então colaborem comigo aí e compartilhem. Vocês podem compartilhar via WhatsApp, via Twitter, via Facebook. Para mim é uma honra se vocês fizerem isso por mim, ok? Então, eu quero começar com uma notícia ruinzinha, viu? Que a coisa tá caminhando no STF para a aprovação do indulto, daquele indulto de Natal do ano passado, do Temer, que foi suspenso, né, pelo Barroso, pelo ministro Barroso, que achou aquele negócio um absurdo. E era um absurdo mesmo. O Temer, você sabe, bom, o Temer, vocês já conhecem a minha opinião sobre o Temer, é um cara fraco, né? Um presidente fraco, está envolvido até a raiz do cabelo em falcatruas. Ele muito possivelmente será processado e pode acabar encarcerado também junto com o Lula. E ele está tentando criar um amortecedor, um colchão de amortecimento para si próprio. Ele começou dando um aumento, assinando lá, sancionando o aumento aos ministros do Supremo. Aquele aumento cretino. Você sabe que o país está numa... não é nem numa recessão, é numa depressão. E o país está numa situação crítica, prestes a quebrar, e dá-se um aumento de mais de 16% para a recomposição de perdas. Eu pergunto a cada um de vocês, quanto de reposição de perdas vocês receberam nesses últimos, vamos colocar aí, sem medo de errar, 5 anos? Em muitos casos, até mais do que isso. Quanto vocês receberam a mais? Muito provavelmente vocês perderam. Muito provavelmente vocês que recebiam uma determinada quantia estão recebendo menos hoje para poder manter um emprego, para poder manter um mínimo de provento todo mês. Mas os gostosões lá de Brasília, principalmente aquele pessoal bandido, cretino do STF, recebem um aumento de mais de 16%, que é como o Temer pretende comprar as benesses da última instância. Não sei se ele vai conseguir, mas os juízes vão ganhar o dia. E é isso que, no final das contas, importa. Quem vai pagar, nós já sabemos. Somos nós. Então, o ministro Barroso, que é o relator, votou contra o decreto e, portanto, contra o indulto. E foi, olha, pasmem, e foi refutado pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse ministro Alexandre de Moraes é aquele careca, aqueles, eu gosto de chamá-lo que é o ministro de cabeça brilhante. É cabeça brilhante não pelo que ele tem dentro da cabeça, que nós sabemos que fede, mas é pelo que ele tem do lado de fora. Eu acho que ele passa um lustro, ele passa um silicone, e a cabeça dele realmente brilha muito. É aquele cretino. Ele foi indicado para o Supremo pelo Temer. Quer dizer, se ele tivesse um mínimo de compostura, de decência, ele teria que se julgar impedido. Mas nós sabemos que esse pessoal do Supremo hoje está acima dessas questiúnculas, né? Dessas moralidades. Isso não é para... Moralidade é para nós aqui, os próprios mortais pagadores de impostos. Para eles que estão lá em cima, nas altas castas, isso não existe. Aquilo ali, para mim, é um bando de cretino. Olha, numa única palavra, nós não precisamos do STF. Pode fechar aquela porcaria, entendeu? Não sentiremos falta. E o Palocci ganhou a sua prisão domiciliar, né? Aceitaram a delação do Palocci e o Palocci sai da cana dura, da cadeia pesada, né? Ele não vai precisar mais fazer as suas necessidades no boi, vai para a sua casa, uma boa casa que eu sei que ele tem, ele tem até mais de uma, e ele ficará agora em prisão domiciliar. Para ele é bom, não é, eu não gosto muito disso não, mas isso quer dizer o seguinte: a delação dele foi aceita. E a delação dele sendo aceita, isso é uma bomba no colo de Lula, Dilma, Mantega e toda aquela canalha petralha, entendeu? Que mandou no país nesses 15 anos, né? E isso é mau sinal. Esse pessoal agora, Gabriele, esse pessoal agora tá devem estar pensando seriamente em se escafeder. E essa é uma boa notícia, em que pese que eu acho que o Palocci merecia uns cascudos, não deveria ir logo assim para casa não. Mas vá lá, se for para pegar os ratos, as ratazanas maiores, e ele é uma grande ratazana, ele próprio é uma grande ratazana, para mim tá bom. Eu confesso que não é exatamente assim que eu gostaria de ver as coisas, mas a gente tem que aceitar ceder alguma coisa. E para terminar, que como eu falei com vocês, eu não quero me estender muito mesmo, eu quero falar sobre o John Bolton, que é o chefe da Segurança Nacional dos Estados Unidos e que está vindo agora no Brasil. Ele está para chegar amanhã e ele vem aqui para conversar com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu estava pensando que uma das coisas que eles possivelmente vão tratar, e eu acho muito difícil que aconteça, é a vinda do Donald Trump para a posse do Bolsonaro. Para começar, a data é péssima, né? Primeiro de janeiro, né? Dia de ano novo. A data é péssima, é só mesmo aqui no Brasil para fazer uma coisa assim. Mas, diz que jabuticaba só dá aqui mesmo. Então, o John Bolton está vindo aqui, mas ele vem com, eu acho que ele está vindo para cá com a mala cheia, e ele está vindo não só com uma mala cheia de boas coisas, de benesses, e principalmente de dólares, mas também com algumas exigências, ou muitas exigências. Eu acho que na mesa está um alinhamento estratégico do Brasil com Washington. Quer dizer, Brasília e Washington passariam a ter uma aliança estratégica. Fala-se até mesmo no Brasil passar a fazer parte da OTAN. Em que pese que a OTAN já não é mais a OTAN de antigamente, mas representa, ela é bastante representativa ainda. Representa, por exemplo, troca de informações estratégicas, informações de espionagem e contra-espionagem. Isso tem um valor imenso, e não é só um valor militar, é um valor também comercial importantíssimo. E a aproximação do Brasil com os Estados Unidos é vital. É vital por dois motivos. Primeiro, o Brasil passará a ser respeitado como uma nação de peso. O Brasil hoje é olhado com o canto dos olhos, e vai passar a ser visto com um certo, vamos dizer assim, um certo respeito, entendeu? Por quê? Porque isso aqui é um grande mercado, é um país continental com 210 milhões de habitantes. Isso aqui não é para qualquer um não, gente. O pessoal da Europa, com tudo que eles têm lá, com toda a riqueza deles, entendeu? Eles não têm massa crítica. Aqueles países da Europa, o que eles tentaram construir com a União Europeia foi uma união de países fortes. Eu sempre imaginei a União Europeia como se fosse os Estados Unidos da Europa. Mas conversando com amigos que eu tenho lá e com os quais eu correspondo quase que diariamente, todos eles são unânimes em, em, em, em uma coisa: as diferenças culturais entre os povos da Europa é tamanha que uma união nesses modos jamais seria possível. Então tentaram fazer uma união aduaneira, depois uma união comercial, e se perderam completamente. A Suíça, por exemplo, não se interessou em entrar. Não bota a mão nessa coisa. Isso aí não vai dar certo. A Suíça foi a primeira dissidente, foi convidada e falou, não estou interessado nessa coisa, não. Mas vai ser uma coisa grandiosa. Não, vamos ficar aqui mesmo, no nosso cantinho aqui, ou como diz lá, nos nossos cantões, né? Pra você ter uma ideia, a própria Suíça, eles já têm dificuldade de convivência entre eles. Gente, eu atravessei a Suíça inteira em 1h30 de carro. E nem foi pelo melhor caminho ou menor caminho, não. Foi pelo caminho que estava aberto na época, porque quando eu estive lá, o túnel Mont Blanc estava fechado por conta daquele acidente que houve, que fechou o túnel, e eu tive que passar pela Suíça. A Suíça não estava nos meus planos, e eu tive que passar pela Suíça, porque não tinha outro caminho para sair do norte da Itália de volta à França. Então eu atravessei a Suíça de Milão até Basel, e de lá para a França. Então, vocês imaginam que é um país pequeno e eles têm dificuldade. São 4 idiomas oficiais que lá tem, fora os dialetos. Então, assim, a Europa é um problema difícil de se resolver. E nós temos aqui um país que é do tamanho da Europa. Um país que é do tamanho da Europa. Fala o mesmo idioma. Nós nos comunicamos de norte a sul, de leste a oeste, entendeu? No mesmo idioma. Isso é uma bênção. Nem os Estados Unidos têm isso. E nós temos. Então, quer dizer, esse relacionamento com um país que é um país irmão, nós temos as mesmas raízes. E nós podemos ter também a mesma riqueza. Temos que parar com esses beicinhos que nós ficamos fazendo para o imperialismo americano, que é uma bobagem, uma cabotinice, entendeu? Uma estupidez. É quem fala isso porque não conhece o povo americano, nunca foi lá, nunca conviveu com eles e só fica aí ouvindo conversa fiada de professorzinho esquerdista, né? Dê uma banana pro seu professor, entendeu? E vá aos Estados Unidos conhecer aquele povo lá para você ver como eles são próximos de nós. São tão brasileiros quanto nós. Eles, como eu gosto de dizer, são tão caipiras quanto nós. Agora, são poderosíssimos, são riquíssimos, têm tecnologia, têm dinheiro. E nós estamos precisando, a coisa que nós mais precisamos hoje no Brasil é de dinheiro. Nós precisamos desesperadamente de dinheiro. Nós precisamos, por exemplo, de energia. Nós não temos energia. Se o Brasil crescer mais do que 3%, o Brasil não tem energia. Nós vamos ter um apagão. Não temos energia por quê? Porque desde Itaipu nós não fizemos nada mais que prestasse. Se não me falha a memória, a outra usina que foi feita depois de Itaipu foi Xingó. Isso aconteceu, começou no governo Collor, se não me falha a memória. Depois de Xingó vieram essas usinas agora, Santo Antônio, Belo Monte, que são usinas que foram feitas aí sobre a égide, entendeu? Do conservadorismo. Conservadorismo que eu estou querendo dizer aí no sentido de meio ambiente, olhando questão, respeitando os bagres e as pererecas, entendeu? E fizeram uma usina a fio de água, uma bela de uma porcaria que não consegue trabalhar nem na potência total. Porque quando ela trabalha na potência, quando ela está na vazante, quando está na seca, não gera quase nada. E quando está na cheia, não pode ligar todas as turbinas, porque gera uma turbulência, gera lá uma pororoca no rio e começa a destruir, inclusive, a margem dos rios. Essa foi a usina que foi feita sob a égide da dona Marina Silva, entendeu? Esse pessoal que fica dando palpite, esses ecologistas que não entendem de nada e fica dando palpite no trabalho dos engenheiros e dos projetistas. E aí, limitando o trabalho dos engenheiros e dos projetistas, geraram aquela porcaria que não serve para nada. Então agora nós estamos precisando desesperadamente de energia e não temos usinas para tal. Precisamos dessas usinas, precisamos de energia elétrica, precisamos de termoelétricas, precisamos de usinas termonucleares, precisamos de usinas eólicas, o que puder, e nós não temos dinheiro para isso. De onde que você acha que pode vir esse dinheiro? É dos Estados Unidos. E olha, e não basta vir o dinheiro não, tem que vir o dinheiro e a empreiteira. Eu acho que tem que comprar pacote fechado. Chama o pessoal que quiser colocar a usina aqui, faça uma oferta, o seu projeto, o quanto que vai gerar, com a linha de transmissão, quais são os pontos que vocês pretendem atingir e qual que vai ser o custo do megawatt. É isso que interessa. E tragam o dinheiro, não tem mais BNDES não. Vocês têm que trazer o seu dinheiro, vocês vão explorar a usina. Vocês vão ganhar o nosso dinheiro aqui da usina, da energia que vocês vão vender. Então por que eu ainda tenho que te financiar? Você traga o seu financiamento. É isso que tem que ser colocado na mesa para o John Bolton. É isso que tem que ser colocado na mesa para o Trump. Lá eles já têm todas as usinas que eles precisam e até mais. É uma brincadeira. Os Estados Unidos hoje, você chega num estado, por exemplo, como a Carolina do Norte, que não tem um rego d'água para fazer uma hidrelétrica, entendeu? E eles têm um quilowatt lá mais barato do que o mais barato que tem aqui na América do Sul, que se não me falha a memória, é no Uruguai. É a energia mais barata do Cone Sul. E nós temos isso lá nos Estados Unidos, num estado que não tem um rego d'água para uma hidrelétrica. Quer dizer, toda a energia deles lá é termoelétrica. E, no entanto, é mais barata do que a nossa aqui. Eles não têm uma Itaipu, nós temos uma Itaipu. E por que nós estamos pagando essa fortuna por um quilowatt? Lá a energia elétrica é tão barata que o pessoal não desliga os seus aparelhos. Televisão, computador, ar-condicionado fica funcionando 24 horas por dia. Aquecimento fica funcionando 24 horas por dia. Por quê? Porque a energia é tão barata que não compensa ir lá desligar. Às vezes é importante deixar esses equipamentos funcionando, porque eles ajudam a aquecer a casa. Entendeu? É mais barata a energia elétrica lá do que o petróleo usado no aquecimento central. Então é isso que nós temos que... Se eles conseguem fazer isso lá, o que que eles não conseguiriam fazer aqui? Nós precisamos é disso. Pragmatismo, para que a gente chegue para eles e fale: nós temos essas necessidades. Vocês têm a competência, os meios e o dinheiro. São bem-vindos. Tragam tudo para cá. Explorem, vendam toda essa riqueza que vocês vão produzir aqui, vendam isso por muitos e muitos anos, entendeu? E com energia farta, podemos colocar indústrias de transformação, podemos colocar indústrias de ponta, podemos trazer aquilo que os Estados Unidos levou para a China. Em 1972, quando o Henry Kissinger foi à China negociar a mão de obra barata que tinha lá em abundância, com o dinheiro farto e a tecnologia que os americanos tinham. Quer dizer, o Henry Kissinger foi lá e fez um negócio da China. E olha o que, que a China se transformou hoje. Por que, que não foi com a gente? Porque aqui estava todo mundo fazendo beicinho para os americanos. Estava todo mundo aqui ovacionando Che Guevara e Fidel Castro. É por isso. Um pouco de responsabilidade, um pouco de boa vontade e, por que não, conversa franca. É tudo que o Brasil precisa, mais nada. Não é mesmo? Então, gente, é isso aí. Eu já vou parando por aqui porque eu não quero cansar vocês com a minha conversa, mas o que eu tinha para dizer foi isso aí. Então agradeço a vocês pela atenção, mais uma vez eu peço a vocês, se vocês não se inscreveram, por favor se inscrevam no canal, dê o joinha, compartilhem com o máximo de gente nas suas redes de WhatsApp, Facebook, Twitter e etc e tal. E nós nos veremos na próxima, tá ok? Tchau, tchau.